as ondas se espalham, as garças da meia volta e senta na beira da praia, e o cuitelinho não gosta que o botão de rosa caia. Quando eu vim da minha terra despedida para Itália, eu entrei no Mato Grosso e dei em terras paraguaias. Lá tinha revolução, enfrentei fortes batalhas. A tua saudade corta como aço de navalha coração, fica aflito, bate unha, outra faia, meus olhos se enchem d'água, que até a vista se atrapalha. Aflito, bate unha, outra faia, meus olhos se enchem d'água, que até a vista se atrapalha.